Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá! Sempre em nome de Andrei da loja Free Store, o representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas. Rodrigo. Marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Edson. Conveniência. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curta. Bora começar! Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. Vamos! O show é com você. Pega a visão! Pega, pega a visão, pega, pega a visão, pega, pega a visão. Pega a visão! Pega, pega a visão, pega, pega a visão. Só que não tem hora pra chegar aí em casa, joga o bracinho pra cima. Paixandu aí, tem. Quem é do Paixandu na Bavaia no Remo que eu quero ouvir? E tem alguém do Remo aí, tem? DJ Marcos. Quem é do Remo da Bavaia no Paixandu? Para na contagem! Um, dois, três, lá vai fogo! Só você, né? O Santo da Resista, o Hugo, do Conselho, e o Louro Prestação. DJ Neto MP. Frente a frente. DJ Paulinho. Toma batidão, toma, toma batidão. Explode o bagulho. Calma aí, rapaz. Hoje é mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Férias de verão é rave no baile do... Pra amanhecer. Droga aí, hoje é todo mundo louco hoje. Ó, aí não dá pra passar. Eu quero ver todo mundo cantar energia positiva aí. Aí não dá pra passar, ele fica parado. Aproveita. E aí, ele quer? No nosso rabo, tô louca de lanta. Chama. Que o quê? Que minha bunda balança, tô louca de lanta. Chama, ó. Que minha bunda balança aí, o que acontece, velho? Vocês. Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te... Canta comigo. Vai, porra, o que acontece? Equipe Vegas. Treino das tops da equipe Vegas. Chama, porra. Que minha bunda balança, tô louca de lanta. Toma um rabetão. Vocês. Eu tô com saudade de ti, deixa louca. E aí, Louro Prestação! Dois suados, é puxão de cabelo. Ah, moleque do... Esse é o maestro Bobão! E aí, família Balanço, saudade de você, família! O parceiro Léo, da produção do Vanguard, o cabeção também, o Mercantil Maravilhoso. Na moral, no final do mundo, com a saudade, eu passei o toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Joga pra cima! Dois para depois que eu minha cara e faz. João do Balbizão. Paloma Carvalho também, o Sano. O Sano e o Araújo. Djalma, família. Paulina. Família Saveiro Pressão. JP Centro de Estética. Arnaldo. O Jeff HB. Arnaldo, minha peça mal. Faz a posição pra mim que eu entro em campo. Bora crescer! Bandoleiro acompanhando. Se ligando. Só pitbull de raça. As faixas tá presente. A tropa lá pra frente. E pra nós leva. O meu parceiro Maigo. Calante. Já tá comigo toda a galera por aqui. Família JJ também. Cheio de ouro. Caminhando na roleta. Cajado de lá. E aí, Alanzinho, Alô Mexazinho. Cabelo disfarçado. Perfeito, tá na linha. Cheiroso, bonitinho. E que me pega macaco também. Sempre junto. O Alô Prestação, Rony. Ambulância, o Hugo também no conselho. E aí, Sano. Cessada, olha a Dani veio também. Olha de balançada. Olha a pressão. Olha a Dani Pintura. E a Joyce da Bacaça. E aí, NK? Bora pra cima, NK. Bora, Valdo. Oi, NK. O meu parceiro Tatu também curtindo aqui comigo. E toda a galera de Marapanã já aqui no apoio do Valdo. Bora pra cima, menino, bora aquecer. Vamos esquentar essa festa, DJ. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega de manhã. Eu quero saber quem tem um esquema preferido aí. Quem tem? Ela roda a cidade inteira. O meu segurança tá na área, Valdo. Ele foi impressionado também daqui na área, curtindo comigo. Acende mais a luminosidade aí, por favor. Tá chegando aí o aniversário da equipe Vegas. Aí tem José Maio, Maestro, Val Alves juntinho. Solta a batida. Toma, toma. O aniversário da equipe Vegas está chegando em julho. O Maestro Vovó Alves, Josimar. É. A nuvem está alegre, segura que vai ser desse jeito assim, ó. Você. Bora cantar! Família Castro, diretamente da capital, junto com o KNK curtindo comigo, tamo junto! Bora cantar pra ficar bonito, vai! Só você que vai amanhecer com a gente vai cantar! Vocês agora! Bom, vem o Festival Turu, Arena Flamengo aqui em Porto Alegre. Obrigado! Cheguei de Maé. Bora tomar! DJ Júnior Salles. Júnior Neg, amanhã da Fuga de Marapa. Bora, Júnior! O Adelso do Ponto Frango, Juan, Fígado de Aço também, bora, Juan! Espetinho do Juan, Fígado de Aço. Ele tá no apoio hoje. E aí, padrinho Rodrigo Marca! DJ Lohan que tá tocando. O homem que representa aqui em Bina, região, meu irmão. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King B em Marapanim e Curuçá. Eu sei que tu não vinha hoje, Rodrigo. Cadê a Juliana, hein? Bora curtir! Eita, filho do rock doido vai cantar, vai! A partir de hoje tu vai ser minha. O aniversário do boneco Tato, Josimar, Valdo Alves, Sassá Moral e Família Balanço. Alô, considerado as Considerado das tatuas e sua primeira dama, Luciana. Essa pose faz. Faz a pose. Olha o peixe que eu tô gravando, você pagando. Aquece tudo. Faz a pose. Alô, Felipe Pensão, chega comigo. Faz a pose. Olha o peixe que eu tô. O meu parceiro Val. E aí, Valzinho? Um abraço pra você, garotinho. Hoje de volta no bar do Gessinho. Tá por aqui com a gente, maestro. Junto e missionado. Alô, família Trindade. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Joga a mão pra cima e dá. Levanta a mão pro alto e dá-lhe sal. Sal. Levanta a mão pro alto e dá-lhe sal. Sal. Fogo no parquinho. Quando ela virou pro dele, então, fogo no parquinho. Eu quero saber quem tá de fuga, de fuga, de fuga, de fuga hoje, hein? É fuga na dona. De casa, quem tá de fuga? Só quem tá de fuga, joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! Chama ela, chama! Joga a mão. Toda aqui de favela, o velho amigo. O Zé Bolacho, o Tego também fala, tio Gatinho. Tio Gatinho veio também. Poxa, é assim, se acionar a copa, vai rolar resenha. Todo mundo seguindo, mano. Everton Design, o nome dele. Se acionar a copa, vai rolar resenha. Sempre em nome de Everton Design. Vai longe, aí é brabo. Na onda, vai perder. Nossa amiga Alda também, toda a galera de Marudá. Obrigado! o Moisés e o professor Leandro. Gatinha, safadinha, o ritmo é meu grau. Novinha, o bagulho é... Toma batida! Fala pra tu, pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode... Bora, pressão! Casa, você vai ganhar piru. Olha só, vem cá, gatinha, escuta o meu papo. O Didi pega bolado, bota tudo de franga, sabe? O Didi pega bolado. O amigo do Yasso quer chegar na casa dele, gatinho. Pega o papo, vem, vem, vem. Caçando o pai. É sinal que ele quer ser moleque. Família sem futuro, Adriano Edmilson e o Elan. O Belo André de Cassané. Bora pressão. Vem comigo. O nego bandoleiro, seu motora de fuga. Ele falou que ele quer amanhecer. É todo mundo reunido. Curtindo o maestro. O meu parceiro, Mal Pressão. Mini Pressão já por aqui, o NK. E o Família Balança. Olha aí, maestro. Tá chegando agora. O aniversário. O aniversário não, o festival. Turu, aqui na Arena Flamengo já tá tudo confirmado, viu? É em novembro, meu irmão. Em novembro, a parada vai endoidar, vai ser muita. Muito caldo de Turu pra lá e pra cá. Caldo do Turu, em novembro, te liga! Te falo! Ela falou que acabou a água. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Foi, acabou a água, toma banho de leite. Toma! Um abraço aí, equipe Sem Futuro de Porto Alegre. O Leonardo, o Belo, Renatinho dos Rock do. O moleque tá frenético ali, ó. O Cavalo Sanderson Araújo. E já uma você que vê, Fabinho. Obrigado, Paulina, toda a galera. Então respeita aí que o Júlio Salles. Olha que negócio, gente, também. O meu parceiro Boneco Tato, considerado das tatuas, também tá na área. Manda, Boneco! Considerado das tatuas e sua primeira dama, Luciana. Já por aqui com a gente, ele companhia do Louro Prestação, alô, tamo junto! Fala, Lene, fala, Lene, canta pra mim. Venha me buscar, que eu tô de rock agora. A Lene falou que vai amanhecer. Que eu tô de rock agora. Meu rock só termina quando o Valdo vai embora. Cadê o DJ Fábio? Tá aí o Fábio, tá? Quando o DJ foi embora. Rock esse mesmo, rock esse mesmo. O meu parceiro Pitbull do Pai. Alô, Pitbull. Olha quem tá com a gente também, o meu parceiro Val, a galera da Horta do Valdir, tá no ar! No camarote eu tô bebendo com a vontade. Vai dançando, vai! No camarote eu tô bebendo com a vontade. Toma, toma. Na maquininha que toma, toma. Vai na maquininha que eu já... E as mulheres solteiras aí! Vai na maquininha que eu já passei. Bora cantar! Vai na maquininha. Enquanto o som do paredão toca, você bate o seu batom e sereia. Canta! É bom no celular, meu chefe. Tá... O Luquinha e o Renatinho do Guarajuba. Obrigado, meu! É, DJ Júnior. O Arthurzinho impregnado. E o Belo da Equipe Sem Futuro. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar? Olha aí, Valdo, quem tá com a gente, a Tati do Paredão Pop. Está por aqui com a gente, tá? Volta do Pop tá chegando, viu, mano? Te liga, te liga. É o Paredão que representa, Moisés, Davi e Leandro Oliveira. Os dois representando. Olha o som. Enquanto o som do Paredão toca. O nego bandoleiro, ele gosta. Treino das tops da equipe Vegas, de Vista Alegre do Pará. Joga pra cima! Eu bebo, e a música da Mulher Sincera? Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. Toma na pressão, não batidão, na pressão! Se for assim, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, meu parceiro Luizinho! Presta atenção pra piranha, safada. Naquele salva vivendo. Mano na boca e você tá tocando. Coisa arrebenta, batida pra dentro. Caralho. O João do Balbição também tá na área. Valeu, maninho. O Adelson do Pando do Frango. Joga pra cima. Bate na parte. Bora e doida o bagulho. Everton Design, o Gordinho. O mais top das artes. O visual. Fudeiro mais balão, soldado perigoso. Hoje você vai poder. Galo Pudo. Pega a puta e a aula, minha novinha feliz. Atrapalha. Um abraço no pressão. O meu parceiro Fabinho Nuno. Safadão aqui com a gente. Ele e o Maico Top, desde Guarajumá com a gente. Obrigado, Maico. Essa galera que veio representar. Tá curtindo e mais com a gente. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. Quem sabe vai cantar, vai. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Os irmãos que representam a Vila de Porto Alegre. O Léo da produção. E o Cabeção, o Fabinho Balan. Essa do Vanguard. E do Inter. De novo. Partiu da Jota. Ele me ama, ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. Um abraço também, o Marcos Ferreira, o André e a Rita Monteiro. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria dizer, não, mas não consigo. É só me ligar, que a perna fica bamba. Até saudade eu vou falar. Quem sabe pode cantar. Só passa você me ligar. Ah, ah, ah, ah, e eu vou correndo. Liga aí. Vem buscar, rapaz, é muito tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas. Já inaugurou São Francisco do Pará. Vale Construção em Garapé Sul também. Mais uma do Loro Prestação, 15 de julho em Marapani. Mais uma vez. Bora, Tauã! Vai sentando! Olha que vem com a gente também, o Neto Evolution. O meu DJ considerado no Bar do Limite. Raiando o táxi. A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro. Segue. E aí, raiando o táxi, você não. Vocês. Se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana. Ninguém existe, porra. Você vive querendo que não pode ter. Deus não destrói a fa... Quem sabe vai cantar bem alto, quero ouvir. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Só vocês, só vocês, só vocês. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente. De... E agora? Macho da tua amiga. E tu vai tomar um. Vai, vai! Para de falar que ele é seu. Alô, N. Souza, o Marcos Ferreira! Olha o Jorge também, toda a galera! Em novembro, o festival! Tudo! Eu discuti com meus pais. Tava tudo deslandado. Fui demitido do trato. Prepara tudo que o bagulho. O bagulho vai endoidar, mano. Vamos até meio dia, viu? Que deixa minha coroa. Domingo, caravana de Porto Alegre. Com Família Balanço. Pra Central Terra Alta, mas pro Ninho. O balanço tá chegando. Ele não vai sozinho, não. Ele não acreditou. Achei que a vida me mostrou que ele. O nome dele é Rodrigo. Marca! Do frango aqui, meu patrão. O melhor frango de Marapani, delicioso, gostoso, sabonoso. Na sala. E acabei. canta. Quero ver. Querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo. Para as mulheres solteiras, canta. Canta bem alto. Aceitas. Quero ver. A live de inauguração aí. Barra Belo Service, Val Nomes, Fábio F10. Olha só, o Everton Desai. Porque eu mereço. Lolo Prestação. Da Vale Pinturas, Vale Construções, em São Francisco do Pará. Porque eu mereço. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver, já numa casa toma conta. Vai ver que só não era nossa. Minha menina. Minha menina, eu te peço, então vou. Bora, pressão! Vai ver que um dia a gente se. Bora, Felipe! Vai ver, já numa casa toma conta. Vai ver que só não era nossa. Quer ver o gosto de tomar uma agora? Quero ver. Bora, boneco, agora, vai. Eu acho que essa vida não me dá desculpa. Eu juro que eu quero me cuidar daqui. Vou atrás de qualquer se pra me adiantar. Quero ouvir vocês. Um sorriso no rosto da minha coroa vale mais que paz. Quem sabe? E se tudo der certo, dá tudo tanto. Pra conchê de escutar. Meto mais, já vou buscar o que é nosso. Vou mostrar com a velada. Fala, Breno, traz umas aqui pro lado direito. Lado esquerdo, na verdade. Diferença, olha só, o menor vídeo pode. Você! Abre a janela pro vento bater. Se for ruim, deixa o vento levar. Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar. Bora, bebê! Que tal essa, hein, gente? E aí você pega ela logo, você que tá com ela aí, dando a forra. Meu curtinho hoje aqui, o Arraial do Boteco. Do Jacinto, filho. Só vocês. Quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. Eita, coisa boa. És a mulher que conquistou meu coração. João do Balpissão. Difícil assumir uma relação. Meu parceiro João da Opção, aqui com o Felipe Pressão. João que representa no Balpissão. Aquele abraço, bem que no mestre Fabinho do Manguá. Foi quando é que tá com a gente também, né? E não encontrei. O Nego Bandolê. Aqui na frente do comando, curtindo umas de rodas. É o moleque bom. Quem sabe canta. Toda certeza que eu fui feito pra ti. Não vá duvidar. Loro, presta atenção. Ninguém duvidará. Amor, escuta. É só tu e eu. Para sempre tu e eu. É certeza que eu fui feito pra ti. A minha princesa, você foi feito pra mim. Não vá duvidar. Ninguém duvida. Canta pra mim. Amor, agora é só tu e Júlio. Sempre Negueba. Agora, você que vai amanhecer, vai! Só você, gente, vai! Amor, coração, essa é a visão de alguém que ama. Bora, Breno! Duvidas, não sobrepõe a paixão, dá um pouco tesão, que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar, tá um pouco consigo disfarçar. Sendo Maico aqui do lado. Você, ele gosta muito dessa também. Você me chama, tô pronta, vem me já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. brilham como o seu. O cheque é só a primeira dama, Gabi. Ele que gosta dela. A Joyce Abacate. O André Pintura. Você é o meu papeteiro. O Tego parceiro também do Favela. Todo mundo junto. E aí, Fidesz, como é que tá o teu coração também, hein? E as emoções que vão rolando no bar do Jacinho, garoto! O Tauan que gosta das melhores. E a picape também! Até ontem, só queria beijar na boca. Canta! Poderás. Até ontem, eu queria... O Neto tá pirando tudo aqui, meu irmão. Olhares e gastar dinheiro. Ah, moleque bom! Sem... Júnior Negueba, galera da Fuga de Marapani. Sempre no apoio. Só queria viver a vida. Muitas vezes com... Olha, meu padrinho. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, representante da King B em Marapani e Curuçá. O homem da Berilha tá aqui. E com medo de me apaixonar. Canta comigo, vai! Vocês! E o quê? Vocês estão demais. Bora mais uma! O meu parceiro Sandro Taxista, o meu parceiro Louro Prestação e o Rune Namorã. Alô, meu parceiro Cabeção. Alô, Fabinho. Hoje à noite as estrelas brilham. É a música mais top do momento. Tem que estar no CD de hoje, Breno. E a família Vegas vai curtir. Breno das tops da equipe Vegas. Os escudos, mas a força é demais. Eita, Juan. Não tenho como conter. Me apaixonaste. Canta pra ela, canta, mãe. Talvez seja cedo para te dizer. Se você ainda não tinha escutado essa música, peço, pai, essa é top demais, gente. Toda a coragem que eu preciso. O Léo da produção do Vanguard. E a sua primeira dama. Então peço. E a sua mãe também. Eu vim primeira mão. Fala pra ela. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei. Alô, MK! Pra ver nesse rosto sorriso. O MK tá por ali. Moleque do. Eu vou me dedicar. Bora, gira tudo! Uhul! Explode meu boteco! E aí, João? Dá um gole na cerveja aí, Suíço. Dá um gole na cerveja! E canta comigo! Canta comigo! Sinto saudade. Tá bonito. Eu só queria uma chance. Pra o quê? A Dani veio, alô Dani. Obrigado você, todas as meninas. Curtindo demais. Eu vou te fazer. Olha aí, Valdo. Oi. O Itagogista também. O Loro da CL do Benguí. Já tá no ar também comigo. E aí, Loro? Hora de cantar mais um! Já vou por esse lado, amor. Vocês estão de mão! Quem vai amanhecer, dá um grito pra mim que eu quero ouvir! 3, 2, 1! Ei! Oh! Ei! Oh! Para Porto Alegre, vem comigo, vem comigo! Cine impregnado, pressão! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em ser. Ó, pressão com você, fala. Me diz amor. E sabe canta? Mas veio você pra me ensinar. O quê? Quero escutar todo mundo cantar! quê? Fala. Bora curtir assim. Olha a Neia. A Neia bandida tá na área também. Alô, Mara. Cadê você, Mara? Não anda mais de moto ela, né? É verdade. A Neia não anda mais de moto. Alô, Neia. Se liga, mana. Canta aí, vai. Talvez você já saiba. O Naldo Conveniência, mais piscina de Vista Alegre. Ele curtindo mais, hein, Naldo? Vamos tá xingando por lá, Naldo. Bora tomar! Bora beber, picape, comer! Não aguento aceitar que acabou. Um brabo de Marapani! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou. O parceiro Rio do Táxi, o irmão Biel do Guaritoras, lá no Danideu. E a sua esposa Monteiro, a Rita também. Só vocês, vai. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho. A música dele. Considerado das tatuas. Escrito numa tatuagem. O meu parceiro Loro. E a CL também, a galera do Bengola. Já por aqui. Da rua e amada já no apoio. Bora, Sandro. Do gol. Mil grau, é verdade. O Nego Bandoleiro e o seu motora particular. Ronald, o nome dele? Junto está seu nome. Bora, girela! As melhores pra você! Em novembro foi quando eu te conheci assim. Pra você que gosta do Gabon. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. O NK, já, NK. Hoje as lembro. Olá, Miguel de Milho. Eu não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Bora, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Robertinho 3D e o Glenison. Canta aí! Minha casa, minha cama. Tirando a roupa. Tô... Mais uma! Minha casa, na cama. Tirando a roupa. Tô... Quero ver agora! Caqueado maestro, o caqueado do maestro agora. Tudo ao vivo. Eita, filho rock doido. Caqueado, caqueado. 3, 2, 1, vai. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe. Alô, meninas de plantão. Como é que tá nessa pura harmonia que me contagia? Eu não me sinto mal. Dois passos pra lá. E domingo? Nesse bar eu vou. Domingueira dos automotivos. Ai, quase morri de amor. E ela tá movimentando. E ela tá movimentando. E o aniversário também dela, né? Tá movimentando. Joga! E ela tá movimentando. Tá movimentando. Tá movimentando. Quero ver. No camarote dessa festa. E é domingueiro no Balneário de Nazaré. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vista Alegre do Pará, parada. Bola nessa bum. Lobo Saldi. Festa. Ih. Quero ver você dançar pra mim. Faixa... O som da picape tormento. Paredão super pressão. Vai, o gol G2 Prime. Renan Saldi. E o Boladão. Todo mundo... O Balneário Nazaré do Migueira. Pedida. Bora, Júnior Neguebo. Bora cantar agora, gente. Chama. Bis. topzera apaixonada do Guga. Cê é mais uma do DJ, já sabe. Simba. Calma você, Rossi. Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Bora, família Tormento, vai! Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, aí, não vai ser neném. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê. O Adelson Bom do Frango! E aí, Adelson! Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai. Açougue Goiana! Sente de tudo! Boneco Tato! Sente de todos! Sempre nome! Rodrigo Marca! Apoiando! Picape! Estomigo! Você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras mais. E o detalhe, maestro, o meu parceiro Tauan e o seu grande amor do lado, sempre lado a lado. Você que tem, picape tormento no apoio. Canta vocês, vai. Canta, canta. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê. Bora bebê, vai. E aí, Tati? Tati do Paredão. Mas é gostoso. Aí, Tati, lembra dele e fala, fala, fala. Ela tá me deixando louco. Já tá na área, já tá na área, maestro. Um abraço. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O Everton Design Gordinho. Que desperta mais comentário na região do Salgado. Que ela vem me ver. E? Atrás de prazer. A raiva e o estresse. Comigo ela esquece. Arrepia e mano, prestação. Se ele soubesse que sou eu que tô tirando. O Nego Bandoleiro tá por aqui com a gente também, maestro. Tá de boa. Se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. No seu pescoço. Fala assim pra mim, fala, fala, fala. Que toda noite você some. DJ Carlos Henriquez, sua primeiríssima dama. Já não apanho. Quem não bebe? Mais amor sem gosto. Dança e quem não dança, bebe. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Olha, gente, você que tá do lado esquerdo aqui. Você... aqui pro lado do bar. Só dá um espaço pra, pro carro do automotivo sair aí no portão, viu, gente? Abrindo. Ele não tem o meu beijo, meu... Agora com a tormenta. Já já tem uma turma lá de fogos. Fala, meu parceiro Sandro. Tá por aqui com a gente também. Fala, maninho. Volta. Olha, meu parceiro Juan. Ele tá de Kigbi aqui, ó. O meu padrinho, Rodrigo Marcos, viu, gente? O homem da Belinha. Eu duvido você não tomar uma com essa música. Eu vou tocar agora essa música aqui, pessoal. Vai achando que é fácil. Verdade. Conviver com... só vai e mexe com os corações. Esquecer um grande amor. Quem tá solteira, dá um grito aí. Vai achando. Deixa a mãozinha pra cima, só quem tá solteira aí. Quem tá afim de amanhecer nessa parada aqui, dá um grito aí. Quando a saudade bate. Tem alguém sincero aí? Quem é sincero aí? Quem é sincero? Quem nunca traiu aí na vida? Hein? Vai ligar. Querendo. Quem sabe canta. Nunca fala que te amei. Tirando essa roupa. Mas enquanto parei no quarto escuro, você vai ouvir o. Louro, presta atenção. Eu vou falar que não quero. Beijando sua boca. Falar que te amei. Tirando essa roupa. O João Fígado de Aço realizou o sonho dele. Você vai. hoje. Eu te amo por segundo. Me liga, maestro. Já já eu te chamo aqui. Padrinho, quem conhece essa aqui, ó? Essa aqui. E tá tudo bem. Que pena que você tá indo. E aí, Leandrinho, lembra dela? Ah, me desculpe. Lembra dela, garoto? Dormindo enquanto não dizer. E fala assim: que eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. O Leandro hoje tá só na água mineral, viu? A gente. E dessa vez não vai ser diferente. Tudo por causa daquela vacina de gaçada. Quem sabe canta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era no... O tesouro da favela. Minha menina, eu te peço, então vai. E aí, tesouro? Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então vai. Então volta! Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Bora pressão! Eu te peço, então volta. Te peço, então volta. O Leandrinho! A gente vai tocar de tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Eu sei. O quê? Tudo pode acontecer. Eu sei. Não vai chorar, pressão. Pelo amor de Deus. Ao céu. Você e ela vai. Você aqui comigo. Vou jogar no mar. Flores batem conta. Aquelas que não sei. Não sei. Porque você disse adeus. Faz o pix. O beijo que você me deu. Meu parceiro Loro Prestação. E o Caia no Parazão Bad. A jogada certa. A terra do Canimó. Faz o pix depois. Eu sei que vai. Meu parceiro de bicho Ferrari, junto com o boneco, Considerado das Tapes, a Luciana, toda a família por ali. A família aqui é Picap Tormento. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. Meu grande parceiro Adriano. Um abraço pra você, Adriano. Não termine isso agora, não vai embora. O homem que o comanda todo. Quem sabe. Um dia a gente aprende. E sabe que anda, vai. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Quem gosta é fidel, meu irmão. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Canta vocês, canta. Perdoa, meu amor. Fala assim. Um abraço bem, Tati. Alô, Tati, um abraço no você aqui do Felipe Pressão e do Maestro. Um abraço com carinho. Valeu! Ela que veio curtir. E ela já deu papo que o paredão pop ainda voltando. Força máxima pra galera curtir. Olha o som da picape, meu irmão. a picape pistola do Salgado. Salgado. Que gosta dele? Sempre em nome de Everton Design. Novembro tá chegando, o festival Turum, tem Dieguinho, tem Val Alves, Felipe Pressão em companhia. Pra se falar de amor, eu senti a tormenta reduzida. Eu já vivi o amor e posso falar. Muita calma nessa hora, viu? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. O Genilson da Justiça Federal, de Castanhal, junto com o parceiro Caiá. Alô, Genilson! Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Uma bem gelada. Falei que tinha tocar tudão. Tudão, tudão, tudão. O Luquinho, o Lucas e o gato do Guarajuba. Só falta você no coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. E o Val Pressão. Você está junto a mim, sempre a cada instante. Por favor, tá aquela base. Deixa assim, tá aquela base, mano. A você, no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Agora eu botei fé. Eu tava moado já, já me boa. No meu coração, volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver. De foi nada, amigo. Toninho! Ana Almeida! Banda VIP! Bora picar, Vitorino! E aí, pressão? Um pouco de marcante pra relaxar. Pra relaxar! Sozinho aqui, sem teus carinhos, sem o parceiro tio também, o Bi, o Thiago, o amigo Giba na Panem curtindo aqui em Porto Alegre. Só vivo do que passou. Quero te amar, quero te beijar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. Quero te sentir. Bora se ligando! Vou só te amar, vou me envolver com um novo super. O Loro gosta, aqui não gosta, irmão. O águia de fogo, a inovação. DJ LX Juninho. E a Paloma já pirando tudo ali na frente do paredão. No Super Pop vou amar você. É a tormenta! Inovação. DJ LX Juninho, Super Pop Sou. Ela está de volta. Anda, os brothers. A verdadeira. Já já tem pressão. A gente vai relaxar um pouquinho. Corre no bar, pega a tua cerveja, vai. Só puxar o periquitinho, puxa ela e dança assim. Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Uma cerveja aqui pro Felipe Pressão, não deixa secar o balde dele. Eu fui buscar meu sonho. Breno das tops da equipe Vegas. Que vista alegre, meu irmão. Já tinha decidido ficar aí. Olha, aproveita e dá forra pra ela, dança com ela logo, viu? E aí, Breno? Toda casa, as riquezas e colocar. Fala assim pra mim, vai lá. Vou convidar todo mundo, gente, que domingo agora, falarem pela primeira vez, Fabinho, balanço lá no Bar Central em Terra Alta. E você não pode perder a caravana de Porto Alegre, vai. E eu quero ver Marapana em região lá. A melhor domingueira da região, Bar Central. Organização, meu amigo Alan. Adelso do Pão do Frango. Abandonando, né? Manda uma pra cá, Adelso. Vem já. João do Malpição, que tá falando. Bora, João! Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você. Gil Neguema, a fuga de Marapani. Sassá Moral, Hernani, Adriano. O Edenilson, Moisés, tá vindo a equipe. Sem futuro. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. E aí, Tati? Uma vontade louca de abraçar. Lembra dele, Tati? Lembra de desnudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. O Léo que gosta, o cabeção, todo mundo que dá valor. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar. Eu quero te namorar. Gente, vou fazer uma homenagem aqui. Ao vivo, o cara que imita a voz dele. O cara que deixou a gente na pandemia. E a gente vai lembrar também. Faz ao vivo aí, moleque, vamos! Alô, alô! Parece o Louro, presta atenção aqui, curtindo o som do Chiqueirão. Alô, alô! Um abraço aqui do Chiqueira pra você, cara. Tá curtindo o som do Chiqueirão. Te peço que não vá me ajoelho, altos pés, implorando amor, teu perdão. Uma brincadeira saudável aí, ó. Porque fiz você. Essa música realmente vai ficar na história. Não erra, deu uma chance. Quando toca, a galera lembra. Lembra, lembra. Não sei viver sem o teu calor, que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar. O maestro Maldoves. O maestro com uma sequência aí do som do Chiqueirão. Aquelas umas duas lá no fundo do baú. Que eu te conheço. Aquelas de velha guarda do toca-fita. O som do Chiqueirão. Sabe lá. É um pássaro de fogo da salta. Tô te falando mesmo. Tem a vinheta. Comando. Essa é a vinheta do Chiqueirão. Toda noite em que eu te conheço. Pega a vinheta do Chiqueirão. Chama o som do Chiqueirão aí. Chiqueirão. E tá no CD ao vivo, vai estar nas plataformas. Me apaixonar. Que legal. Esse é o Chiqueirão, com o DJ Chiqueira. Esse é o Felipe Pressão fazendo a voz dele, viu, gente? Você que vai escutar o CD aí em todo o estado. Show da manhã. Uma sequência do som do Chiqueira. Não vi hoje sendo nem o sol. Lá em Marudá! A Praia do Lembre, lá em Crispim. Camalapa. Não a vi sorrir como só você. Mas ele falou, mandar, Praia ele do falou Lembre, a Crispim. Mas em todas as praias o cara lembre, não dá em nada, mano. Para, você é em Camarão ou não? Lá em Gudual. O Nego Bandoleiro. Você vai. Vou esperar assim a noite. Vai um dia vem pra você. Já já tem pressão, tem um show. Concurso de funk com as meninas. Sendo o Everton Design, já representando muito bem. Vamos aí, o Maicon, toda a galera aqui. Água. Um beijo, um olhar. O Maicon Buchecha. Aquele abraço, Playboy, Maicon. Sonho feito pra nós dois lá no paraíso. É o DJ Maicon, né? A cama pra gente se amar e se satisfazer. Fala, Fabinho. Delírio de amor tão Fabinho. Senti com você. Um beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Quem gosta? Por que razão? Quem dá valor? Coisas tão banadas tragam o prazer. Quem dá valor? Vai curtir. Nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagina amor porque brigamos tantos. Querida, a gente tem que se entender. Só pegar o periquitinho. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se vê. Que o amor se vê. Vai tocar tudo! Sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.